A paz do Senhor, irmãos, irmãs, nós vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica, capítulo a capítulo, e hoje vamos trabalhar com 2 Coríntios, capítulo 6, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Nós vamos ver as marcas do ministério e a exortação a uma vida santa. Espero que esse texto possa edificar as nossas vidas, falar ao coração de cada um de nós e nos motivar a um ministério agradável ao Senhor em santidade. Antes disso, do site Escrituras, a equipe de devocional nos manda a seguinte mensagem: quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Comunicação. O oxigênio dos relacionamentos. Você pode dar vida ou matar seus relacionamentos, dependendo da maneira como se comunica. A vida e a morte estão no poder da língua. Três princípios devem ser observados. Seja uma pessoa pronta para ouvir. Deus nos fez com duas conchas acústicas externas e apenas uma língua, amuralhada de dentes. Segundo, seja uma pessoa tardia para falar. Dificilmente você se arrependerá daquilo que não diz. Falar apressadamente e movido pela raiva, leva você a falar o que não deve, e com a entonação de voz agressiva. Até o tolo, quando se cala, é tipo de um sábio. É tipo por sábio. Em terceiro, seja uma pessoa tardia para se irar. Há duas formas erradas de lidar com a ira. A primeira é a explosão. A segunda é a interiorização. Cuide de sua comunicação, pois ela é o oxigênio dos relacionamentos. Os irmãos nos mandaram uma palavra de bênção, nos abençoaram nesse dia. E nós também os abençoamos e abençoamos a todos, irmãos, todas irmãs que nos ouvem. Bendito seja o Senhor para sempre. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, diz assim a partir do versículo 1: e nós, como cooperadores de Deus, vos exortamos a não acolher a graça de Deus de forma inútil. Queridos, aqui nós vemos o seguinte: o cristão que anda egoisticamente e não busca viver o evangelho de forma coerente à vontade do Espírito Santo e a palavra de Deus, transforma a graça divina apenas numa religião vã e ritualística. É isso que nós não queremos. É isso que Paulo está dizendo à comunidade em Corinto, e é isso que nós dizemos a todos os irmãos e irmãs agora. Temos que viver de acordo com o modelo de Jesus, que, aliás, quero ressaltar, inicia o seu trabalho na região da Galiléia, chamada Galiléia dos Gentios, um dos lugares de maior pobreza, se não o de maior pobreza, na época de Jesus, lá ao norte de Israel, bem próximo a Samaria, e ele escolhe pessoas, provavelmente das 12 escolhidas, 9 iletrados. Escolhe pessoas que talvez hoje não fossem escolhidas por ninguém. Mas Jesus escolhe na Galiléia pescadores, cobrador de impostos e outros para iniciar o seu ministério e depois vem lá da Galiléia descendo até a região da Judéia. Depois da ressurreição, Jesus diz para Maria que devia avisar os irmãos que se encontraria com eles na Galiléia também, os 40 dias de aparição de Jesus após a ressurreição, são lá na Galiléia. Isso é muito interessante e muito importante teologicamente, porque ele viu aquilo que ninguém via, ele visualizou os invisíveis e escolheu entre esses que eram invisíveis os seus 12 apóstolos. E louvado seja Deus, porque ele nos convida hoje, nós que para ele poderíamos ser também pessoas da Galiléia, invisíveis para ele. Se ele fosse olhar para todo o universo, nos veria como um grãozinho de areia. Mas ele nos escolheu, nos capacita, nos transforma em embaixadores e depois se manifesta a nós. E nós, como fruto desse ministério que começa e termina ali na região da Galiléia, com a manifestação após a ressurreição, somos convidados a viver uma vida assim também, enxergando a todos como pessoas importantes e aptas para serem trabalhadas por Deus, evangelizadas, capacitadas, santificadas, e para que todos se tornem embaixadores do reino e exerçam o ministério para o qual Deus nos levantou. Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra. E aqui, logo no versículo 1, quando o texto diz para não acolhermos a graça de Deus de forma inútil, eu quero fazer esse destaque. Nós somos exortados pela palavra a sermos cooperadores, a ser cooperadores de Deus e não acolher a graça de forma inútil. Não adianta Deus derramar do seu favor imerecido se nós não nos tornamos como aqueles galileus que Jesus escolheu. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo 2. Porquanto, diz o Senhor, eu te ouvi no tempo oportuno e te socorri no dia da salvação. Com certeza vos afirmo que esse é o momento propício. Agora é o dia da salvação. Queridos, o tempo aceitável, ou sobremodo oportuno, dependendo de como foi traduzido aí na sua Bíblia, refere-se em seu sentido geral a todos os atos salvíficos de Deus, ao longo da história da humanidade. Contudo, seu cumprimento mais específico concretiza-se nessa época da graça, entre a primeira e a segunda vinda de Jesus Cristo. Os crentes em Deus do Antigo Testamento foram contemplados com a mesma graça salvadora do Senhor, por meio das promessas que viram e acolheram à distância, pela fé, e que se cumpriram plenamente na pessoa e na obra de Jesus Cristo. João capítulo 8, verso 56, Hebreus 11, verso 13. Versículo 3. Não damos motivo de escândalo em atitude alguma, a fim de que nosso ministério não seja achado em falta. Aí já vamos falar das marcas do ministério, procurar não ser motivo de escândalo de forma alguma, para que o ministério não seja achado em falta. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamos-nos de todas maneiras, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas. A palavra original grega, upome, traduzida em algumas versões por paciência, na verdade tem o sentido de seguir com a firme esperança de chegar a um final feliz. Repito, quando se fala aí de paciência, na sua tradução, o sentido maior é seguir com a firme esperança de chegar a um final feliz. Um dos pais da igreja, Crisóstomo, chamou essa virtude de a raiz de todos os bens, ao considerar a perseverança como um dos fundamentos da vida cristã. Paulo zelava por sua vida com Deus e por seu testemunho como apóstolo, missionário e ministro de Cristo, diferentemente dos falsos mestres do seu tempo, que viviam muito bem em função do dinheiro que extorquiam de religiosos incautos. Qualquer semelhança, irmãos, com os dias de hoje, não é mera coincidência. O que o diabo fazia, ele continua fazendo. Pessoas que vivem o ministério só pensando em dinheiro e em extorquir o povo de modo geral. Paulo pregava um preço muito alto por sua. Pregava e pagava um preço muito alto por sua conduta sincera e verdadeira. Isso é fundamental, irmãos. Nós acertamos e às vezes erramos, mas uma coisa que Deus espera de nós na relação com Ele e na relação com os outros é que sejamos sem cera no rosto, sem máscara, sinceros. Esse é o sentido da palavra, né? Sincero. Sem cera, sem máscara, verdadeiros. Verdadeiros ao ponto de assumir que tudo que há de bom em nós é fruto da obra de Deus, e se alguma coisa há de errado em nós, foi responsabilidade e é responsabilidade nossa. Sejamos sinceros e verdadeiros. Sua carta de apresentação era escrita com suas próprias marcas, no corpo e na alma, em favor das igrejas, especialmente aqui dos cristãos em Corinto. Também nós vimos no capítulo 4, de 8 a 12. Marcado pela perseverança, pelos sofrimentos, pelas privações, pelas tristezas, mas não abandonando a sinceridade e a verdade. Em açoites, versículo 5, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, tanto no ataque como na defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa reputação, tidos por desonestos, mas sendo verdadeiros, como desconhecidos, porém bem conhecidos, caminhando como quem está prestes a morrer, mas eis que vivemos torturados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre felizes, pobres, mas enriquecendo a muitas pessoas. Aqui enriquecendo é no sentido de a riqueza da presença de Deus, nada tendo, mas tudo possuindo. Irmãos, estão aqui as marcas do ministério que devem ser lembradas sempre. Isso aqui deveria ser trabalhado desde o primeiro dia da formação de alguém que almeja o ministério missionário, evangelista, de adorador, todos os ministérios da Igreja do Senhor, em particular os líderes, os pastores. Que coisa bendita ele está dizendo aqui. Preste atenção o que Paulo passou, eu repito para você, é rápido. Paulo passou por açoites, foi açoitado, chicoteado, passou por prisões, foi preso. Quem já foi numa prisão e trabalhou em prisões sabe do que eu estou falando. E as prisões daquele tempo ainda eram piores. Em açoites, prisões e tumultos, trabalhos árduos, noites sem dormir, jejum, pureza, conhecimento, a busca pelo conhecimento, a paciência, fundamental para a liderança, a bondade no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade, não negociando a palavra por nenhum preço. A palavra é inegociável. Na palavra da verdade, no poder de Deus, aqui, poder do Espírito Santo, poder de Deus, com as armas da justiça, tanto no ataque como na defesa, por honra e por desonra, por difamação, ele sofreu difamação, e também por boa reputação. Temos que aprender a administrar a reputação, muitas pessoas acabam admirando os líderes. Mas você tem que saber administrar isso, entendendo que cada flor, cada elogio que você recebe é semelhante a uma flor que você deve colocar num vaso e depositar no altar de Deus. Tido por desonestos, mas sendo verdadeiros. Como desconhecidos, como se fôssemos invisíveis ao mundo, porém bem conhecidos. Conhecidos pelas pessoas e conhecidos por Deus. Caminhando como quem está prestes a morrer, sempre estamos prestes a morrer por causa do Evangelho, mas eis que vivemos. Somos torturados, mas não mortos. Entristecidos, quantas vezes entristecidos por batalhas espirituais, emocionais, físicas, entristecidos, mas sempre felizes. Uma felicidade que não se explica como um momento de alegria transitória. Não, entristecido sim, mas sempre felizes. Uma felicidade que não se compara a nada. Homens e mulheres, os mais felizes da terra. Pobres, muitas vezes, mas enriquecendo a muitas pessoas. Ou pobre de espírito, sempre, mas enriquecendo a muitas pessoas com o Evangelho da Paz. Nada tendo. Nada temos nesse mundo, mas possuindo tudo. Irmãos, esse é o retrato de um homem, de uma mulher de Deus. Pastor, nós já alcançamos? Não. Talvez você tenha alcançado, eu não, mas eu tenho que continuar buscando alcançar esse modelo. Esse é o modelo, essa é a marca do ministério de Cristo, esse é o padrão, esse é o procedimento, essa é a forma que o mundo tem que nos enxergar. E nós vemos, me recordo, nesses 35 anos de ministério pastoral, me recordo quantas vezes as pessoas reclamam, reclamam, reclamam, líderes reclamando, reclamando, reclamando por momentos difíceis que estão passando na vida e não têm a menor ideia do que significou a primeira semeadura na igreja do primeiro século. Não têm a menor ideia. A falta de provisão material, a falta de provisão emocional, muitas vezes, a falta, o isolamento, e são motivos de reclamação, e são motivos de desânimo por parte da pessoa. Preste atenção: um homem de Deus, uma mulher de Deus, aceita o açoite, aceita a prisão, aceita o tumulto, aceita o trabalho árduo, o noite sem dormir, em oração, em jejum, pureza, busca de conhecimento, paciência, bondade para com todos, no Espírito Santo, no poder do Espírito, no amor sincero, na palavra da verdade, no poder de Deus, com as armas da justiça, tanto no ataque como na defesa, por honra e por desonra, por difamação ou boa reputação, tidos por desonestos, às vezes, mas sendo verdadeiros, em circunstâncias X ou Y, onde você passou por alguma dificuldade e foi tido por desonesto, mas sendo honesto, sendo verdadeiro, desconhecidos. Nós somos para muitos, porém conhecidos por Deus e conhecidos por aqueles que estão à busca de Deus, caminhando como quem está prestes a morrer, e estamos mesmo. Logo, logo fecharemos os olhos e prestaremos conta para Deus de tudo que nós somos. Mas eis que vivemos torturados. Mesmo que torturados, não estamos mortos, nem estaremos. Entristecidos, sim. Mas sempre felizes. Pobres, sim, mas enriquecendo a muitas pessoas. Nada tendo, mas possuindo tudo. Esse é o meu maior desejo para você nessa noite. Para mim, em primeiro lugar, e para você. Queridos, Paulo havia aprendido que as verdadeiras e eternas riquezas não consistem em bens mundanos, bens que esse mundo pode te conceder nos anos que você viver. 30, 40, 50, 60, 70, 90, 120, não importa. Ele entendeu que tudo que se pode ter nessa terra não consiste em nada. As riquezas não são nada. São bens mundanos, bens materiais, bens passageiros. Mas ele pretendia, ele buscava ser rico para com Deus, como Lucas 12, 15 a 21. O cristão não é impedido de ser próspero materialmente, mas deve preservar seu maior e mais importante bem, a herança de Cristo. No último vídeo que eu postei no canal Metanoia, eu falo sobre isso um pouco, irmãos. Que Deus reservou para nós o melhor dessa terra. Há promessa quanto a isso também. Muitos vão prosperar materialmente. E não há nenhuma condenação nesse sentido. Jesus se relacionou com homens prósperos materialmente. Mas é necessário preservar o maior e o mais importante bem. Qual é o maior e mais importante bem? A herança de Cristo. Louvado seja Deus. E o último bloco, nesse pequeno capítulo, a exortação então a uma vida santa, que ele já vem fazendo. Versículo 11: Ó irmãos em Corinto, temos falado francamente convosco, com o nosso coração aberto, nosso amor fraternal, por vós não está restrito. Nosso amor fraternal por vós não está restrito. O nosso amor, irmãos, pelas pessoas não pode estar restrito por nada. Se elas não creem, se elas creem em bobagens, se elas creem em coisas erradas, em ideologias erradas, o nosso amor fraternal não pode estar restrito. Contudo, vós tendes limitado o vosso afeto para conosco. Aqui ele exorta a igreja. Não limitem o afeto de vocês para conosco. Em termos de justa retribuição, vos falo como a filhos. Só para você entender por que que em muitos casos, líderes, pastores, discipuladores, chamamos os irmãos, as irmãs, de filhinhos meus, filhos meus, é porque o apóstolo Paulo usava isso. Em termos de justa retribuição, vos falo como a filhos. Abri, pois, também os vossos corações. Jamais vos coloqueis em julgo desigual com os descrentes. Ah, que dor que eu tenho sentido, como isso foi banalizado com o crescimento numérico da igreja e a perda quase fatal, né? Não podemos falar que é total. Mas uma perda fatal da qualidade no cristianismo, as pessoas vão se colocando em jugo desigual, e os pais não se importam, e os avós também não, e os tios, e ninguém mais se importa com nada, mas o texto diz: jamais vos coloqueis em jugo desigual com os descrentes. E não venha com essa história de que o descrente pode se converter, pode sim. Mas é um caso em 100, é um em 1.000, é um em 1.000.000. E outra, a palavra diz para não fazer. Então, jamais. Não abre oportunidade, não abre possibilidade, não abre porcentagem para 1%, 2%, 3%, 5%. Jamais vos coloqueis em jugo desigual com os descrentes. Os irmãos são prontos, eu volto a dizer e vou continuar dizendo até o Senhor me recolher. São muito atentos a questões assim como criminosos, como desordeiros, como pessoas de índole moral totalmente questionável. E se colocam assim muito frontalmente contra isso. Escolhem cinco, seis, sete coisas e se colocam contra e são assim veementes ao dizer que isso aqui não pode, aquilo ali é proibido. Muito bem, mas então leia o texto da palavra: jamais vos coloqueis em jugo desigual com os descrentes. Pois o que há de comum entre a justiça e a injustiça? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que parceria pode se estabelecer entre o cristão e o incrédulo? Já que os dois vão se tornar um, uma só carne? E os três últimos versículos, irmãos? Que o Senhor gere uma vida santa na cristandade, entre os irmãos e as irmãs de todas as igrejas, falando francamente com vocês, que o amor fraternal superabunde em nós e que não falte amor da parte de ninguém para com ninguém. Que não falte amor dos líderes para com os liderados e dos liderados para com os líderes. E os liderados são como filhinhos. Mas é necessário não se colocar em jugo desigual entre justiça e injustiça. Não há possibilidade de comunhão entre luz e trevas. Que harmonia entre Cristo e Belial? Que parceria pode se estabelecer entre o cristão ou o crente, dependendo da sua tradução, e o incrédulo? Os últimos três versículos para encerrar essa breve devocional, irmão. E que acordo pode existir entre o templo de Deus, Por que Paulo está falando isso? Porque nós somos o templo de Deus, nós somos o tabernáculo de Deus. Que acordo pode existir entre o templo de Deus e os ídolos? Aquele já toca na idolatria e pensa em idolatria, tanto em termos de imagens, de escultura, mas os ídolos invisíveis, ou os ídolos visíveis, mas que nós geralmente não chamamos de ídolos. Ídolo é tudo aquilo que coloca, que é colocado em primeiro lugar na sua vida. Que acordo pode existir entre o templo de Deus e os ídolos, a idolatria, ou seja, colocar alguém ou alguma coisa em primeiro lugar na sua vida? Quem é o primeiro lugar da sua vida? Eu gostaria que nós tivéssemos uma estatística e não. Pelo menos eu não disponho dela. Quantos irmãos em Cristo hoje, irmãos e irmãs, chamados cristãos, de todas as denominações chamadas cristãs verdadeiras, estão cumprindo a grande comissão de evangelizar, de batizar, de fazer discípulos, de espalhar o evangelho, de ensinar aquilo que Jesus ensinou? Quantos? Que acordo pode existir entre o templo de Deus e a idolatria do mundo? Eles não fazem isso, por quê? Porque o ídolo deles é o mundo, é o dia a dia, é o cotidiano, é o estudo, é o trabalho. Nada contra tudo isso que Deus criou, mas essas coisas não podem ocupar o primeiro lugar na sua vida. Que acordo pode existir entre o templo de Deus e a idolatria e os ídolos? Porquanto somos o santuário do Deus vivo, como declarou o próprio Senhor, habitarei neles e entre eles caminharei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aqui está posto, irmãos e irmãs. Deus é o primeiro, habitarei neles, dentro de cada cristão, e entre eles caminharei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada que seja impuro, e eu vos receberei. Não toqueis em nada. Serei para vós, pai, e serei para mim, filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Grande desafio, não tocarmos em nada que o Espírito Santo testificar no nosso coração que não é agradável a Deus, que não é puro. Fechando, irmãos e irmãs, os inimigos de Paulo tentaram jogar os coríntios contra ele, alegando que o apóstolo era neurastênico e desprovido de real fraternidade pelos cristãos. Que absurdo. Paulo, no entanto, está preocupado em evitar que a igreja de Corinto seja arrastada para o pecado por falsos mestres, que usam de lisonja e demagogia a serviço do diabo. Belial é um termo derivado do hebraico para designar Satanás. Perdão. Entenderam? Belial é um termo derivado do hebraico para designar Satanás. Deuteronômio 13, versículo 13. Por isso o apóstolo faz menção à proibição de misturas de fé. Não dá para ter sócios com fé completamente contraditória. E essa sociedade que se estenda a todo o campo dos nossos relacionamentos, todos os campos de relacionamentos da nossa vida. Se os coríntios se aliarem a esses pregadores de si mesmos, essa é uma outra idolatria, né? Aqueles que adoram a si mesmos, portanto, não cristãos, se colocarão em jugo desigual e quebrarão a harmonia e a comunhão que os mantém em sintonia com Cristo. Paulo adverte aos crentes que não pode voltar, não podem voltar à idolatria, pois agora foram feitos moradia do Espírito de Deus, o tabernáculo, o templo, ao se entregarem ao Evangelho, como edifício espiritual, como pedras vivas, separados para a residência permanente do Senhor. Não é concebível que estabeleçam qualquer aliança, eu repito, qualquer aliança de fé e comunhão com pessoas que andam sem o Espírito de Deus habitando em suas vidas. Aqui, só para você não se equivocar, ah, mas então não vou ter aliança, não vou ter contato nenhum lá no curso técnico, lá na escola, lá na faculdade. Não, não é isso. Nós vamos ter que evangelizar todas as pessoas. O texto está falando de manter a aliança, de ser um só, de se fazer um só com essas pessoas. 1 Coríntios 6, 19 e 20, Levítico 26, 12, Jeremias 32, 38, Ezequiel 20, 34, Ezequiel 37, 27, Isaías 52, 11, segundo livro de Samuel, capítulo 7, de 8 a 14. Bom, irmãos, nós poderíamos citar aqui uma centena de textos, mas que Deus nos abençoe e nos fortaleça, para que nós continuemos cooperadores de Deus ou nos tornemos cooperadores de Deus sem transformar a graça de Deus, sem receber a graça de forma inútil. E que tenhamos as marcas do ministério agradecendo a Deus pelo que ele nos dá. Porque certamente poucos irmãos hoje no planeta estão passando, há alguns que estão sofrendo sim esse tipo de perseguição, mas são poucos comparados com a totalidade, que estão passando por todos esses sofrimentos que o apóstolo passou, por açoite, por privação, por tristeza, por prisão, por trabalho árduo, mantendo uma vida de oração, de jejum, com busca de pureza, busca de conhecimento, paciência, amor sincero, viver na palavra da verdade, sendo honrado ou desonrado, tendo boa ou má reputação, dependendo das pessoas que te avaliam, caminhando como quem está prestes a morrer e sabendo, é hoje o dia que eu tenho que fazer alguma coisa para anunciar o Evangelho do Reino, porque da minha ação, o meu testemunho e a minha ação vão ser um instrumento importante para que pessoas possam ser salvas e possam viver eternamente com Deus. Ou então a minha omissão, preste atenção, a minha omissão, a minha falta de ação pode levar ser um instrumento para que muitos morram eternamente. Então, querido, você está sendo torturado pelas lutas da vida, mas não está morto. Está entristecido? Sim, somos entristecidos, mas mantenha sempre a felicidade. É pobre, de uma maneira ou outra, como mencionada, mas enriqueça as outras pessoas com o evangelho do amor, nada tendo, mas possuindo tudo. Que Deus nos dê uma vida santa e que nós não façamos aliança com aqueles que não têm Deus. Não é possível fazer essa aliança. É possível evangelizá-los, amá-los e evangelizá-los, mas não fazer aliança com eles. Que Deus os abençoe, que Deus nos abençoe e que essa breve devocional santifique a vida de pelo menos uma pessoa, mas se ela santificar mais de uma, eu serei eternamente grato ao meu Senhor, porque esta é a sua palavra. Glórias sejam dadas ao Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a inspiração, a comunhão, a consolação, o poder, o testemunho, as marcas do ministério de Cristo sejam sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra e assim permaneçam, hoje e eternamente. Amém. Amém. Amém.